Legalize Reading, Pedrada Records, Alien Man, Intruso, Hidrofônico, Bingo! Sense Mila, a erva eu vou fumar. Sense Mila, me deixa meditar. Vou me elevar, flutuar, se concentrar, encontrar meu caminho e também me equilibrar. Brindar pra já, vamos comemorar. É fogo na madeira, tá na hora de fumar. Um, dois pra cá, um, dois pra lá. Uma vez de cada um, só não pode demorar. Cesse mirando esbanja, força na ganja. Mais da esperança, verdadeira aliança. Tudo que faço, amor é fato. Por isso que eu faço e me destaco. Essa verdadeira aliança, tudo que faço, amor é fato. Por isso que eu faço e me destaco. Sense Mila, a erva eu vou fumar. Sense Mila, me deixa meditar. Sense Mila, a erva eu vou fumar. Me deixa meditar. Traga paz, nos distancie da guerra. Pois é sempre que não tem nada a ver que se ferra. Me traz a nova era e me deixa fumar na imensidão. Não trago macio de uma alma boa e pura de coração. Com convicção, vibes ultramagnéticas de emoção. Que fazem parte dessa canção e da vida de muitos dos meus irmãos. E eu vou buscar em meio à multidão. Traz amor pro coração que relaxa nossa mente e nos enche de emoção. O que nos dá forças para lutar. E eu vou buscar em meio à multidão. Traz amor pro coração que relaxa nossa mente e nos enche de emoção. Não vem tirar o que nos dá forças para lutar. Sense Mila, a erva eu vou fumar. Sense Mila, me deixa meditar. Sense Mila, a erva eu vou fumar. Sense Mila, me deixa meditar. Um bom baseado e uma canção pra relembrar. Um bom baseado e uma canção pra relembrar. Um bom baseado e uma canção pra relembrar. Um bom baseado e uma canção pra relembrar. Relembrar, relembrar, relembrar.